Muito bom dia, estamos à conversa com o Nuno Ribeiro, vereador do município de Oliveira do Hospital, com o Pelouro do Desporto. Estava previsto para o próximo mês de outubro uma prova emblemática, assim podemos dizer, no concelho de Oliveira do Hospital, este Colcorinho Sky Race, que foi adiada, certo? Muito bom dia, antes de mais cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. E de facto, com muita pena nossa, e quando digo nossa, digo do município de Oliveira do Hospital, mas também do CAO, do Clube Atlético de Oliveira do Hospital, parceiros na organização do Colcorinho Sky Race, depois com um conjunto também de outras entidades que colaboram na organização desta iniciativa, mas é com muita pena por parte da organização que anunciamos o cancelamento da edição de 2020 do Colcorinho Sky Race. Portanto, como se percebe, a necessidade de continuar a adotar medidas de prevenção na contenção da pandemia Covid-19 obriga-nos a esta decisão responsável e pensada, sabendo também que esta é uma prova importante para a nossa região, que lhe temos vindo a dar dimensão e que tem criado também um impacto quer turístico, quer de promoção do património natural e também promoção do desporto. É uma prova que eu relembro que faz parte do circuito da Taça Nacional de Sky e do circuito distrital de trail running de Coimbra. Portanto, é uma prova que tem vindo a ganhar o seu espaço, que estava agendada para o dia 18 de outubro, mas como se percebe, nós ainda não podemos garantir as condições necessárias para a organização ideal deste evento. E depois acrescento que uma prova deste género, uma prova de montanha, de corrida de montanha, carece de um grande trabalho prévio, de preparação dos trilhos com alguns meses de antecedência, uma forte divulgação, sabendo também que muitos dos atletas são provenientes de vários pontos do país e têm também de planear a sua viagem, planear as estadias, e neste momento não existem as garantias necessárias para a realização da prova devido a esta situação dinâmica da Covid-19. Portanto, jogando em segurança e também com a esperança de que este momento, que tem sido terrível para todos, passe o mais rapidamente possível, e gostaria também de desejar a todos os atletas, a todos os seus familiares que os têm acompanhado até à freguesia de Aldeia das 10, também integrado na Festa da Castanha, desejar um rápido regresso à vida normal, desejar também que continuem a praticar desporto cumprindo com as medidas decretadas pela Direção-Geral da Saúde, deixar também uma palavra a todos os voluntários e a todos os habituais patrocinadores deste evento, pela confiança que vão demonstrando, esperando que no dia 24 de outubro de 2021, esta será a nova data, 24 de outubro de 2021, esperamos trabalhar para voltarmos mais fortes, que é esse o nosso objetivo, de continuar a promover o concelho e continuar a promover também o seu património e naturalmente o desporto e os hábitos de vida saudáveis.